Na comunidade há mais de 25 anos, atendendo todos com bons preços, qualidade, condições de pagamento, rapidez nas entregas e qualidade nos serviços. E para melhorar ainda mais, estamos com preços ótimos. Venha conferir. Casa Nascimento Materiais de Construção, Rua 1º de Março, número 4, telefone 3328-1159 ou 98880-3985, sob direção de Fiim Nascimento. Olá. Um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Eu conheço muitas pessoas que sofrem com o transtorno bipolar. Ele é um problema em que as pessoas alteram entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão. Conviver com essa situação é muito complicado, ainda mais para as pessoas que vivem ao redor de pessoas bipolares. Elas sofrem com essas alternações de humores e de tratamento o tempo inteiro. Uma pessoa bipolar, ela é capaz de dizer que ama agora e dizer que odeia um minuto depois. As alterações são constantes e acabam ferindo e irritando as pessoas ao seu derredor. Mas sabe, queridos, a bipolaridade tem cura. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: "Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações." O Senhor nos convida a curar as nossas emoções nele e através dele. É uma ideia de Deus, é um desejo de Deus. Busque ao Senhor e ele vai curar as suas emoções. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melqui. Apelidos constrangedores, empurrões, violência física, referências preconceituosas e outras atitudes agressivas são as várias maneiras que o bullying pode ser praticado. Existem o autor, o alvo e as testemunhas. O autor é quem ataca a criança que seria alguém supostamente mais fraca. E o alvo é quem sofre as agressões, intencional e repetitivo. O bullying faz com que a criança se sinta insegura e abandonada. É muito difícil de identificar os casos porque as crianças, principalmente as que são alvo, escondem dos adultos esse tipo de acontecimento. Por isso, é importante discutir esse assunto com as crianças. Fale sobre as diferentes formas que o bullying pode se manifestar. Incentive a comunicação para que elas fiquem sempre à vontade para conversar com você sobre isso. Palavras machucam e o bullying mata. Vamos combater esse mal juntos. 104,9. Tocando o que você gosta de ouvir. Gosta de ouvir. 5 e 7. Povo de Alvarenga, região deste lugar, eu peço atenção para aquilo que eu vou falar. Para comprar remédio pro seu gado melhorar, casa do agricultor você deve procurar. Vem cá, vem aqui pra confirmar, tem muita ferramenta e semente pra plantar. Vem cá, vem aqui pra confirmar, tem bom atendimento e educação neste lugar. Vem cá, vem aqui pra confirmar, tem muita ferramenta e semente pra plantar. Vem cá, vem aqui pra confirmar, tem bom atendimento e educação neste lugar. Olha aí, minha gente, Casa do Agricultor. Insumos agrícolas, produtos veterinários, motosserras, roçadeiras, calçados, vacinas, rações e pintinhos de granja. Casa do Agricultor, Rua Silvério Marcelino, número 48, no centro de Alvarenga. Ligue 3328-1375. Direção Fernando Roque. Café Tieta. Nosso café está na sua mesa desde 1989. Sempre com o padrão de qualidade Tieta e o selo de pureza ABIC. Café Tieta. Sabor e alto padrão de qualidade. O Café Tieta não é qualquer café. É um produto de alta qualidade, produzido com os melhores grãos de café da nossa região. Café Tieta. Nas melhores mercearias e supermercados de Alvarenga e região. Café Tieta. Experimente. Telefone 33-3351-1628. Café Tieta é o café que me conquistou. Quando for tomar café, tome um que seja saboroso. Tome café Dieta que é mais gostoso. Gosto puro brasileiro que o povo inteiro já aprovou. Café Dieta é o café que me conquistou. Café Dieta. Que delícia! Café Tieta, o mais gostoso. Rodovia MG 329, número 1243. Telefone 3351-1628. Atenção! Atenção! Agora no seu rádio, hora de refletir. Namora uma pessoa que insista, te espere e não te apresse. Namora uma pessoa que não tenha vergonha ou medo de demonstrar tudo aquilo que sente por ti. Uma pessoa em quem tu possas confiar e com quem tu possas contar e desabafar. Namora uma pessoa que desperte o melhor de ti, mesmo sem querer. Namora uma pessoa que te conquiste todos os dias. Que insista, te espere e não te apresse. Namora uma pessoa que deixou o passado para trás e que pensa no futuro ao teu lado. Que seja presente e nunca ausente. Uma pessoa que te conforte, te oriente e te apoie. Namora uma pessoa que não invente desculpas. Uma pessoa que te faça sorrir constantemente. Namora uma pessoa que também te tenha escolhido. Que se entregue intensamente e que não meça limites para te agradar. Namora uma pessoa que tenha coragem de enfrentar os imprevistos da vida. Que não vai soltar a tua mão em momentos difíceis. Namora uma pessoa que saiba te tirar o sono, mas que também saiba te passar segurança o suficiente para tu dormires profundamente. Namora uma pessoa que te coloque em primeiro plano e em todos os próximos. Namora uma pessoa que seja gentil e que não perca o equilíbrio até mesmo em situações extremas. Ei, namora uma pessoa que te assuma sem receios e que não te esconda nunca. Namora uma pessoa que leve o café da manhã à cama. Uma pessoa que prepare surpresas inesperadas. Namora uma pessoa que te mande várias mensagens durante o dia e ainda te ligue nos intervalos. Namora uma pessoa que não desista. Uma pessoa que te espere e não te apresse. Namora uma pessoa que te faça perder a noção do tempo. Uma pessoa que te causa arrepios. Sim, namora alguém que sinta tua falta. Namora uma pessoa que até mesmo no silêncio saiba escutar-te. Namora uma pessoa que, ao invés de te acusar, queira ser o teu cúmplice. Namora uma pessoa que te preencha com mais certezas do que dúvidas ou perguntas. Namore uma pessoa que transforme os seus sonhos em realidade. Namore uma pessoa que sinta saudade quando está longe de ti e que faça cafuné quando está perto. Namora uma pessoa que desperta a tua atração e que faça amor ao invés de sexo. Namora uma pessoa que não deixe nada para depois, que faça acontecer agora. Namora uma pessoa que sinta orgulho de ti e que te incentive a ser ainda mais admirável. Namora uma pessoa que desapegue do telefone quando está contigo, que viva no mundo real. Namora uma pessoa que te olhe de dentro para fora e que saiba sem hesitar que só existem tu e mais ninguém. Namora uma pessoa que quem tu gosta do beijo, do toque e do cheiro. Namore uma pessoa que te faça sentir vontade de agradecer de olhos lacrimejandos por, depois de tantos equívocos, ter colocado sentido na tua busca por amor. Não para! Cinco e 14. Centro de Estética Automotiva Autobrilho. Fazemos polimento de veículos, cristalização de pintura, pequenos reparos, pintura em geral e martelinho de ouro, deixando seu possante com aparência de carro novo. Trabalhamos com o que há de mais moderno, se tratando de estética veicular. Venha tomar um café e fazer um orçamento sem compromisso. Estamos localizados na Rua 1º de Março, número 83, em Alvarenga, funcionando de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sob direção de Edinaldo. WhatsApp 31 98597 7990 e 33 99862 3340. Seu veículo merece um bom tratamento. Conte com os serviços do Centro de Estética Automotiva Autobrilho. Mecânica Pio. Na Mecânica Pio você tem atendimento de qualidade com profissional experiente em questão de manutenção do seu veículo. Fazemos troca de correias, troca de óleo, arrefecimento, mecânica em geral de carros de pequeno e grande porte, motor estacionário, montagem e desmontagem de motores e funcionamentos em geral. Sob direção de Leomar Pio. Rua Brás Martins de Paula, número 14, em Alvarenga. Funcionando de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Contato 33 98865 6304. Garantia de bom serviço é na Mecânica Pio. Com os cartões do Sicoob Credicoop, você compra do seu jeito, paga por aproximação, gera cartão virtual e acompanha tudo em tempo real pelo aplicativo. Os cartões Sicoob Card têm diversas vantagens. Você usa podendo até zerar sua anuidade e o melhor, é do Sicoob Credicoop. Cartões Sicoob Card do Sicoob Credicoop. Peça já o seu. Atenção! A partir de agora, se liga no trânsito. Se liga no trânsito. O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro traz as normas de segurança para uma ultrapassagem segura. Já o artigo 203 discorre sobre as infrações que um motorista comete ao realizar ultrapassagens indevidas, como em curvas sem visibilidade, faixas de pedestres, pontes, cruzamentos e em linha dupla ou simples contínua amarela. Em qualquer desses casos, o motorista comete uma infração gravíssima, além de colocar em risco a própria vida e a de terceiros. Você acabou de ouvir Se Liga no Trânsito. Se Liga no Trânsito. Se liga aí, qualquer momento tem mais. O outono de 2022 chegou e os sucessos e lançamentos também. Mais um som do seu carro, só toque indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story, cê tá molhando o volante. Outono 2022 está no ar. Vem, me pega bonito, me bala no jeito do laço de um beijo, amor. Me embaraça num beijo, amor. Aqui é mais outono. E pra que dinheiro, cavalo, cachaça, paredão, rolê? Se eu não tenho mais você. Outono 2022, a gente toca. Você, nosso ouvinte, curte o melhor do outono aqui na rádio. A Rádio Sucesso 104. 5 e 18. Dimacom Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? É na Dimacon Materiais de Construção, sua melhor opção. Mais variedade, atendimento de qualidade e nossos preços não têm comparação. Temos diversas opções. Produtos para sua construção da base ao acabamento, pré-moldado e terraplanagem. Situado na rua Olinto Portes, número 3, em Alvarenga. Dimacon Materiais de Construção, sua melhor opção. Nada nos preparou para o que estamos vivendo, mas a cada dia percebemos a nossa força. Adaptando a uma nova realidade, onde ver um familiar pela tela do celular traz o mesmo conforto de um abraço. Somos conhecidos pela nossa hospitalidade, pelo sorriso, pela simpatia. E somos. E sabemos que a única certeza é que vai ficar tudo bem. Nos momentos mais desafiadores, sabemos que na hora de ser brasileiro, somos todos por todos. Não se sinta só. Estamos juntos. Estamos conectados. Estamos aqui. Somos a Easy. Sempre perto de você. Segundos, você fica sabendo mais. Qual a diferença entre produtos light e diet? Os produtos light têm menos calorias que os tradicionais. Os produtos diet não são, necessariamente, menos calóricos, pois podem ter mais gordura que os tradicionais. Os produtos diet são destinados aos diabéticos por não possuírem açúcar. Você é curioso? Fique sabendo! Curiosidades! O sucesso está de volta! É uma atrás da outra! Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, uma melhor estação. 104 FM pra sintonizar. 5:23. Prefeitura Municipal de Alvarenga apresenta Réveillon 2023. Dia 30 de dezembro, às 21 horas, show com Roney e Adaí. Chorei tão bonito e eu nem saí. 22 horas, Andrei Ferraz. Volta pra ele. Meia-noite, Luca Rodrigues. Beijei outra boca falando seu nome. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, show com Ana Paula Soares. Meia-noite, queima de fogos e show com Xanão. Amanhã eu me arrependo, mas hoje eu não passo. Dia 1º de janeiro às 20 horas, show com Os Irmãos de Minas. 22 horas, Matiele e Fabretti. Todas as noites agitando a galera, DJ Duarte. Participe conosco do Réveillon Alvarenga 2023, nos dias 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, na Praça Prefeito José Carlos Martins. Prefeitura Municipal de Alvarenga, Câmara Municipal de Vereadores e Secretarias de Governo Municipal. E que me adianta viver na cidade? Seu sonho de ter um local de sossego está aqui no Chacreamento Água Boa. Temos chácaras a partir de 1000 metros quadrados, água de mina distribuída igualmente, bem próximo à estrada principal, localizadas na comunidade Alvarenguinha Pinhanos. Referência de localização: Povoado do Dondola, terreno do Bitenente, pertinho da cidade. Chama no contato para fazer uma visita e conhecer seu mais novo investimento. 33 987 37 1089. Falar com o Totó para mais informações e preços. Aceitamos veículos de acordo com a proposta. Garanta já a sua, porque coisa boa acaba rápido. Então venha pro Chacreamento Água Boa. Porque você não passa lá? Porque você não passa lá? Você sabe onde me encontro. Eles são tão importantes que foram precisos 2 dias para homenageá-los. Seja no dia 21 de setembro, data simbólica, ou 7 de novembro, data oficial, nossa homenagem a todos os radialistas que cumprem a importante função de nos trazer informação e alegria com maestria e responsabilidade. Feliz Dia do Radialista, uma homenagem da sua rádio filiada a centraldamídia.com. Agora no seu rádio, Piadas da Hora. Na manhã de hoje, um rapaz de 28 anos subiu no último andar do prédio mais alto de São Paulo, ameaçando se suicidar. Veja as imagens. Eu vou pular, meu! Eu vou pular! Não faz isso, pelo amor de Deus! Claudinha, eu aposto R$50 que ele vai pular. Você acha? Então vamos apostar. Eu aposto R$50 que ele não vai pular. Apostado. Ah, essa eu vou ganhar. Então vamos ver. Vocês estão duvidando, né, meu? Eu vou pular, eu vou pular! Eu vou pular! Pulei! Ok, você venceu. Toma seus R$50. Não, deixa pra lá. Eu não posso aceitar o seu dinheiro. Por que não? A nota é falsa? Não, é que eu já tinha visto essa reportagem hoje à tarde. Eu já sabia que ele ia pular. Desculpa, amiga. Ai, tá bom. Eu confesso que também fui desonesta com você. Eu também vi a reportagem hoje de tarde. Ué, então por que você apostou? Ah, eu não achei que o cara ia ser tão burro de pular de novo, né? Você acabou de ouvir Piadas da Hora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Muito mais sucesso. 104,9. 104,9. Tá na cara que você ouve. 5:27. O mês de setembro não sinaliza apenas o desabrochar das flores, mas também de ondas sonoras. E por que não dizer, disfarçada de sabores, aromas e cores, construindo castelos, até mesmo nas imaginações mais contidas e embalando, às vezes, sonhos distantes. Ágil, companheiro do público e capaz de chegar a qualquer recanto do país e do mundo, o rádio entra em ambientes e circula por lugares diversos, sempre levando informação, música e entretenimento. 25 de setembro, Dia do Rádio. Uma homenagem da sua rádio filiada a centraldamídia.com. Tem novidades para Alvarenga e região. A USA Boutique ampliou. Agora temos um anexo de nossa loja, trazendo roupas, calçados, semijoias, perfumarias e muitos produtos para deixar seu look ainda mais bonito. Precinho que cabe no seu bolso. Então venha logo conferir nossos produtos no menor preço. Estamos aguardando sua visita no brechó da USA Boutique. Ah, Eletromóveis Fagundes está fazendo um super saldão dos móveis, colchões, estofados, eletrodomésticos e muito mais. Na Eletromóveis Fagundes, o que você vai encontrar aqui não é algo comum. Vai além disso, é preço baixo de verdade. Toda a cidade e região vai se surpreender com esse mega saldão da Eletromóveis Fagundes. Aqui você vai encontrar vários modelos de sofás de 2 e 3 lugares a partir de R$790 à vista. Ou dividimos em até 10 vezes no cartão. Somente aqui na Eletromóveis Fagundes, você também vai encontrar guarda-roupa 6 portas de qualidade por apenas 10 vezes no cartão ou R$1.190 à vista. Estamos com depósito lotado, vendedores preparados, descontos inacreditáveis, foi liberados e a ordem foi dada. É proibido perder venda, então não perca tempo e nem dinheiro. E venha aproveitar esse super saldão na Eletromóveis Fagundes. São preços jamais vistos nessa cidade. Fazemos o possível e o impossível para tornar o seu sonho realidade. Toda loja em até 10 vezes no cartão. Não se esqueça, cobrimos qualquer oferta. Na Eletromóveis Fagundes, você sonha, nós realizamos. Vai gravando as super dicas. Super dicas. Super dicas. Ao guardar ovos na geladeira, evite que os mesmos fiquem próximos de alimentos de cheiro forte, pois por terem a casca porosa, absorvem o odor dos mesmos. Super dicas. Super dicas. Super dicas. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, aham, momentinho. Tempestade que você mesmo plantou, desfez do meu amor por tanto tempo.